Aaron, e deveríamos talvez experimentar dizer: meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. É o mesmo fato, mas visto sob a lente do amor. E depois, em particular, quando terminar o estudo, nós chegarmos para ele e perguntar: meu irmão, nós temos percebido que você tem se atrasado. Está acontecendo alguma coisa com você? Porque a pessoa teve suas dificuldades. Certamente, nós poderemos sim ajudá-la, adverti-la da importância da pontualidade. Porque aconteceu em Fortaleza. No nosso grupo mediúnico de desobsessão, eu era o doutrinador, e uma das médiuns começou a faltar muito. E um dia do estudo, nós encontramos com ela e repreendemos diante de todos, dizendo: minha irmã, você tem faltado, o que que houve? E ela disse: Nazareno, o meu filhinho de apenas 5 anos de idade está no hospital. Teve que passar por 7 cirurgias e nós não podíamos comparecer. E o pior, meus amigos, nenhum de nós, nenhum dos médiuns, nem eu que era o dirigente, sabíamos do drama que ela estava vivendo. Então vejamos como é importante a lição da humildade, da fraternidade que Chico veio nos ensinar. Chico amava incondicionalmente, jamais repreendeu, nenhum ser humano nos veio nos ensinar a lição da humildade. Então nós temos muitos casos muito belos sobre Chico Xavier. Um dia, Chico estava voltando do trabalho com um de seus amigos, Joviano, e encontra um companheiro que lhe diz: Chico, você sabe o que aconteceu? Não, o que que houve? O seu Juca, o seu ex-patrão, morreu e ele está sendo enterrado como indigente, porque sua família não tem recurso. Ele morreu na miséria, praticamente à fome. E Chico se compadece, chora naquela hora, faz uma prece e pede a Deus para que lhe ajude, para que ele pudesse retribuir o bem que aquele homem houvera feito para ele, lhe dando um emprego, que lhe permitiu socorrer sua família, ajudando em muitas oportunidades. E Chico para o seu caminho, tira o seu chapéu e resolve esmolar para comprar um caixão, mesmo dos mais baratos, para enterrar o seu ex-patrão. Então ele vai e pede à família que aguarde mais um pouco, vira o seu chapéu e sai de casa por casa, esmolando, pedindo ajuda. As pessoas ficam comovidas, em pouco tempo toda a cidade está sabendo do que acontecera. O seu pai se aproxima querendo demovê-lo daquela ideia, mas Chico insiste que não pode deixar de prestar essa gratidão ao seu patrão. E ele continua. No caminho encontra um cego que esmolava pela cidade. E ele diz: Chico, tudo bem? Ele diz: tudo bem, meu nego, mas estou indo atrás de pedir ajuda para enterrar o meu ex-patrão, seu Juca. Meu nego responde: ah, eu também soube, Chico. Chico percebe naqueles olhos cegos lágrimas derramarem-se do seu rosto. E ele diz: Chico, aguarde um momento. Pega a sua bolsa e retira toda a esmola que houvera recebido e entrega para Chico Xavier para ajudar a enterrar o seu ex-patrão. Chico lhe agradece e percebe naquele gesto o grande amor daquele homem tão simples, cego, e que fora capaz de ajudar Chico. Nós vamos ver muitos casos de Chico. Chico, certa vez, lamentando, por exemplo, os elogios, porque ele dizia: os livros não me pertencem, eu sou um ladrão, estou ficando com os méritos que não me pertencem, porque as pessoas o elogiavam. E um espírito amigo se aproxima dele e diz: Chico, não fique assim. Imagine, por exemplo, duas cidades. Uma cidade com muitas riquezas, muitos remédios, muita comida, muita abastança, e outra cidade vizinha passando a miséria completamente, sem recursos de nenhum tipo, sem alimentos, sem remédios. Imagine um burrinho adestrado, amigo, que